sabor que esperei tanto tempo, encontrei quando te vi. E o que sonhei tantas vezes está aqui. O amor que tanto procurei foi em ti que descobri. E o que inventei tantas vezes chegou por fim. Assim será até ao fim, assim será só para nós dois. Assim será um grande amor e assim será. Os meus dilemas e afastei todos os meus medos. Guardei as cartas e poemas como segredos. Nos teus olhos encontrei o que eu queria para mim. E tudo o que eu sempre sonhei está aqui. Assim será até ao fim. Assim será só para nós dois. Assim será um grande amor. E assim.